No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado. Hoje, dia 5 de junho do ano de 2011, cá estamos nós para mais um programa mais meia hora, repleta de alma portuguesa. Acompanhados, lá está, sempre com as guitarras, as violas, os poetas e os fadistas. Já sabe também que se quiser fazer o seu pedido de fado, é só escrever-nos para canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Ou então, pode fazer o seu pedido através de geral.radioantenaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade e deixe-se acompanhar também por seus grandes gostos. Porque o fado existe para ser vivido, sentido e amado. E é por isso que nós aqui estamos, para que você também possa pedir o seu fado, possa também sentir aquele seu momento de emoção. Vamos começar com o Fado da Pouca Sorte, na voz de Carlos do Carmo. Logo depois, ficamos com Ana Moura, Os Búzios. E terminamos esta nossa primeira seleção de três fados com A Noite, na voz de António Pinto Basto. São os três primeiros fados, são os três primeiros fadistas. Para si, na sua Catedral do Fado, que abre agora as portas, para lhe trazer sempre um pouco mais deste tesouro português. De manhã a vender na avenida, ou à tarde nas ruas da Baixa, está um cauteleiro a gritar que há horas na vida, há carteira de quem não tem pão porque não tem dinheiro. Tantos contos que são a taluda, tantas notas sonhadas, só elas atira para o ar. Já que a sorte da gente não muda, que tristeza termos de pensar que isto vai a jogar. 15.403, 9.310, mas o mal que o dinheiro nos fez durante a vida toda. Amanhã não anda a roda. Um bilhete que sabe a desgraça, uma vida passada à espera da terminação. Mas o cauteleiro é que passa, a má sorte jogada no duro da aproximação. A voz lenta apregou a cautela, esperança louca de quem nunca teve uma nota na mão. Mas a sorte também tem com ela a miséria de quem faz do jogo o seu ganha-pão. 15.403, 9.310, mas o mal que o dinheiro nos fez durante a vida toda. Amanhã não anda a rola. Quinze mil quatrocentos e três, nove mil trezentos e dez, mas o mal que o dinheiro nos fez durante a vida toda. Amanhã não anda a roda. Amanhã não anda a roda. A solidão da prensa num olhar triste, como se os seus olhos fossem as portas do pranto, sinal da cruz que persiste, os dedos contra o quebranto

cristais da fantasia, amante de amores dispersos. Sete gritos por gritar, sete silêncios viver, sete luas por brilhar e o céu para me feito de ouro velho, tem os traços de uma flor. Na moldura deste espelho, espelho feito de ouro velho, tem os traços de uma flor. Muitas vezes foi partido, prometido e proibido aos encantos do amor. Muitas vezes foi partido, prometido e proibido aos encantos do amor. Espelho meu, diz a verdade, da idade da saudade, à mulher envelhecida. Espelho meu, diz a verdade, da idade da saudade, à mulher envelhecida. Segue em frente na memória, mata a glória dessa história da princesa prometida. Segue em frente na memória, mata a glória dessa história da princesa prometida. Dessa história da princesa prometida. Segue em frente na memória, mata a glória dessa história da princesa prometida. Pois é, e cá estou eu para as minhas despedidas. Vou-me embora por hoje, mas prometo que para a semana, entre as 12 e as 12h30, tanto no sábado como no domingo, cá estarei aos microfones do Canal 2 da Rádio Antena Web para lhe trazer um pouco mais desta alma portuguesa. Claro está, sempre acompanhada das guitarras, das violas, dos poetas e dos fadistas. Conto consigo na próxima semana para aproveitar sempre um pouco mais do que tenho para si. Já sabe também, vou-lhe deixar aqui novamente o nosso e-mail para onde nos pode escrever, geral.radioantenaweb@gmail.com. É só pedir o seu fado. Ou então, pode fazer o seu pedido através de canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Vamos terminar a nossa emissão de hoje com Canção do Mar, na voz de Mísia. Logo depois, ficamos com Aquela Igreja, na voz de António Severino. E terminamos com Fado da Meia-Noite, na voz de Manuel de Almeida. São mais três fados,

era meu. Desci a escadaria, quem rasteja com lágrimas de dor nos olhos meus. E afinal, quem foi à tal igreja? Fui eu, apenas eu, falar com Deus. E afinal, quem foi à tal igreja? Fui eu, apenas eu, falar com um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco.